Azul 69, 108, cheque o trem, pouso autorizado, 1 a 00 graus, aeronave mais. Baixo 8 da voa, livre o pouso 90, azul 69, 8. Centro 155, decolada 02, chama o controle, 1119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, avô. Azul 4198, está pronto, cópia? Copio, 4198. Azul 4118, autorizado, confins, rota conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, eleva, após segue direto conforme rota do plano de voo. Transponder 5527, controle 119, decimal 35. Autorizado com 15, rota do plano, nível 360, Arbor Elefa, decolo da 10, curva direita, chama 5527, controle 1935, azul 419. Azul 419, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Vai chamar, 419. Voo no 097, está pronto, cópia? Voo no 097, autorizado com fins, rota conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, após a decolagem curva à direita na saída Arbor Elefa. Transponder 5533, controle 199, decimal 35. Autorizado, esse voo 360 para com fins, conforme rota, decola da pista no zero, curva à direita, perfil Arbor, transição Elefa. Apenas 533 e o controle 119, decimal 35. Na posição 9, voo 1097, está pronto para pushback para mim. Voo na 097, cotejamento correto, autorizado push, portão 09, chama ataque. Autorizado, chama ataque, portão 097. Eita, via Eco, na 21, décima 1. Livrou na Eco, azul 69 na 8. Ok, 1 na 2, 1 na décima 1. 2 na 1. Alba azul 69 na 8, livrou na Eco. Azul 2791, checo trem, pouso autorizado, 1-1-0 graus com 9 nós. Não foi interesse, ele vai pedir o vento, por gentileza, para azul 2791. 1-1-0 graus com 0-9 nós. Eita. Serra Azul Eco na escuta. Confirme que eu estou sobrevoo. Sim, aguarde um minuto. Se tiver que acionamento, azul 418, finger 9. Correção, o 3. Azul 4198, aguarde pro push. Aguardo, 4198. Azul 6911, tá na Juliette. Azul 6918, ingresse Juliette, portão 02. ingresso na Juliette, portão 02, azul 6998. Site 91 azul, solo 06, libera direita 1, 21, décima 1. Direita 21, obrigado. Site 91 azul, Papa Romeu, Sierra Zulu Eco, pronto, qual a pena? Sierra Zulu Eco, autorizado, RMA, RMA, com proa sul. Decola 500 pés, transponder 0127. Mas o eco cotejamento está correto, confio para o B. Cancelamento táxi, torno no 8, decimal 95, que é negão no 0 no 6. Solo 097 para o site 183, a bordo do Fernando, Solo Salvador Azul 2798. Solo 097, confirme alternativa? Solo Salvador Azul 2798. Uberlândia, Serra Brava, informe Lima, o gol 097. Solo Salvador Azul 2798. Luna 097, táxi autorizado. Até o ponto de espera da pista 10, via parte táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, QNH 1096. Solido táxi, parte Índia. Ponto de espera, torre 198, decimal 95. Ajuste 1096, gol 097. Solo Salvador, azul. Azul 2791, táxi via Alfa, Juliet, Alfa, Kilo. A posição é 4 Romeu no pátio 3. Alfa Kilo, no parte 3, poderia confirmar o voto 4? Alfa Kilo, a posição é 4 Romeu no parte 3. Alfa Kilo, 4 Romeu, parte 3, obrigado. Salve Salvador, o pastor, todos os Pastor 87, prossiga. Pastor 87, está no pátio militar com a 190 a bordo. Está a ciência da Oscar, pede autorização do plano e acionamento. Pastor 87. Pastor 87, acionando por quanto risco? Ciência guarda na cópia. 3 milhas em coordenação com vocês, você escuta permanência. 500 para isso, terreno. Ok, gente, tem conhecimento do heliponto da IRMA? Afirmativo, senhor. É próximo? O sobrevoo vai ser neste local? É negativo, seria sobre a economia em conta das águas, havia até 3 milhas pelo seu setor norte. Ah, ok, gente, mantém a escuta e informa que será condicionado ao tráfego, ok? Obrigadão, então, senhor. A sua escuta permanente. Sierra Zulu Eco, prossiga. A critério, né? Posso preencher a colagem. Estimado pro feedback do Azul 4198. Azul 4198, após o Boeing da Boa passar a retaguarda, está autorizado no portal 03, chama táxi. Azul passagem do Gol, está autorizado, chama táxi, Azul 4198. Gente, Romeu Golf, decolagem autorizada, vento 080 graus, 089. Torre Salvador, Gol no 097, só com a polícia do 10, pronto. Gente, Gol 1097, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Alinha e mantém. Pista 10, agora 097. Meu Delta está lembrando que vai ficar o DR em mar nesse exato momento. Livre em 30 segundos, visual, contrato, decolando. Ok, ciente, o Yankee Romeo Delta. O César, o Eco, fique atento ao tráfego agora, liberando a vertical da RMA. O vento no aeródromo 080 graus, 08 nós, o ajuste na 0 no meio, reporta fora do solo. Botará a fala do César, o Eco. Romeo Golf, decolou 1-1, chama o controle, 1-9, decimal 35. Vento 1935, manda agora. Fala, César, o Eco, aprovado. Confirma o sobrevoo, vai vir para Salvador ou sobrevoa algum local? Vai pegar o litoral, via litoral até a Marol da Barra, centro histórico, em regresso. Ok, sente, qual para outro farol de Itapuã aguardando transferência? Lado Itapuã, Centro do Eco. Opa, Sinagua. Salvador, Oxa 6355, a Oxa, boa tarde. Oxa 6355, prepara a saída da EL, número 2, Cobb. Na EL, aguardando. Que? Evitando o eixo de decolagem, senhor. Mantendo o sobrevoo aqui na região, máximo agora, minha vida de decolagem. Ok, estou no visual. 3 horas e 6. E 107, 107 após. Gente, César, Zulu, Eco, transfere o controle, 119, decimal 35, até regresso. 1935, regresso. 7. Azul 4118, autorizado, táxi direita Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, chama a torre, 118, decimal 95, QNH 10 no 6. De hotel, ponto de espera 2895, passando lá. Contador, atua a passagem? Afirmo, prossiga. Tá passando a passagem, tá visual para a 17, na final logo. Ok, autorizada a final da 17, reporta através da RMA. Contará a parede da RMA, pode. Uma 097, decolou 051, 119, decimal 35. Sr. 87 na escuta? 87 na escuta, me siga. Confirme a Jardel de saída. A Jardel 256. Está pronto, cópia? Afirmo. Pastor 87, autorizado para Montes Claros, rota conforme o plano de voo, nível 100, decolou da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída Arbor, após segue direto. Transponder 5454, controle 119, decimal 35. 2789, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Prosseguindo a aproximação, aguardando autorização de pouso, 89. Eco Delta Fox, ponto autorizado 090 graus, 09 nós, Eco Delta Fox. Delta Fox. Estamos com ele, estamos com ele 119, decimal 35. Pastor 87, cotejamento correto, confirme se já voado VMC na rota? Abriu. Gente, confirme para o B? 10. Táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, QNH 10 no 6. Pastor 7, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 95. Informação 360, Pedro Lima. Chama torre 118, decimal 95, controle 119, decimal 35, tem ataque grave. Poxa, né, 63 no 4? 63 no 4, prepare a saída, Momo número 2, cópia. Momo número 2, cópia. Poxa, né, 6355, pronto, cópia. Prossiga. Chalé 6355, autorizado Guarulhos, via Upezulona 0, Taubaté, nível 360. Decola da piscina 10, faz a decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5532, controle 119.35. 360, autorizado Guarulhos, Upezulona 0, Taubaté. Decola da 10, curva à direita da El Leda Motiva, 1935, é o controle 5532, transponder. Chama 6355, atendimento correto, chama pronto. Chama pronto. Solo, gol no 620, por gentileza, autorização Recife. No 620, prepare a saída Puca e aguarde cópia. Puca, Caju, aguardando cópia. Tá seguindo o salão do corpo até o setor da pose parada normal 7. Afirmo, sobrevoo na estrada do Coco aguardando instruções para ingresso no circuito da nossa. Grato, senhor, você escuta o comandante. Você vai 63 no 4, pronto, cópia. Chega, 63 no 4. Oceanai 63, 1, 4, autorizado, Petrolina, via Upezulu 20, nível 340, decola da pistola 0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída, Momo, transição Nenim, transponde 5542, controle 199, decimal 35. Posição, pastor 87. Mantém posição, pastor 87. Verdade. Após a decolagem, a subida a Momo, transição Nenim, receptando a Upezulu 20, com o código locado 5542, controle 193. Chama 6314, com atendimento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Valeu. Voo no 620, pronto, cópia. Na escuta, cópia 20. Voo no 620, autorizado, Recife, rota conforme o plano de voo, nível 370. Decola da pista no 0, faz a decolagem curva à esquerda, na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5557, controle 119, decimal 35. 370, via rota do plano de voo, Puca, Caju, 5557 e controle 1935, gol número 20. Gol número 20, cotejamento correto, chama pronto, portão 5. Chamará. Salvador, boa tarde, TAM 3835, está no portão 8 com a informação Oscar, por gentileza, São Paulo, nível de voo 360. Qual é o confins? TAM 3835, prepara, Dael Leda Motiva e aguarde cópia. Dael Motiva, aguardando cópia, TAM 3435, 3835. Pastor 87 na Delta. Solo Azul 2789, livrando na pista, mas escuta. Pastor 87, mantém a posição no ataque Freio Delta. 87, posição. Azul 2789, autorizado táxi via Alfa, aqui a posição é a 5 Lima no pátio 3. Sim, 5 Lima, pátio 3, graças. Por 87, após a passagem do ATR, ingresse Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Após a passagem, ingresse no táxi Alfa e reportará na Juliette. Como voa aí, Wilson? Rato. Pastor 87, direção na alta. Salvador, Papa Franco, Yankee, Romeo Delta, próxima cabeceira, Onocentro. Avistado, Yankee Romeo Delta, autorizado pouso parado, cabeceira 17, 1 a 00 graus, 09 norte, qual parte? quando parado no 17, segue a baixadura para 45, a cada PTA, senhora. Ok, sinto. Um 0 no ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95. Alfa Juliette, pátio 1, Índia, chama a torre no 198, decimal 95. Falou, gol número 20 no 5, pushback, acionamento. Gol número 20, aguarde. Aguardando, 20. O SAM 3835 está guardando copo, pronto no 08. Excelente. Romeo Delta na vertical da 17, agora segue em baixa altura, se autorizado, para livrar da mapa. Ok, docente, bota liberando. Bota liberando. Gol 620, autorizado para o SPEC, acionamento portão 5, chama táxi. Livre, chamará para o táxi, gol 620. Então 3835, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3835. Então 3835, autorizado com fins, via UPZULU no 0, por bar, via após sair conforme rota, nível 360. Decola da pista no 0, após a decolagem, curva à direita, na saída da El Leda Motiva, transponder 5545, controle 199, decimal 35. Autorizado, livre de voo. 360 para Confins, decola, vai para abertura 10, Pubá, via abertura 16, depois prossegue conforme. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva, 5545, transporte, sinal 35 ao controle, tá? 3835. Tá 3835, planejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Está pronto, 08, 3835. Autorizado, chama táxi, tá 3835. Chama anel, táxi, tá 3835. Castor 87, decolado aos 2000, chama o controle 199, decimal 35. Castor 87, chama o controle 199, decimal 35, grato. Chegou o 62. 0, tem 179, 3 e 10, São Gonçalo. Pela 620, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0 via Pátio da Índia. No ponto de espera, chame a torre, o 98.95, quem negou no 0 no 6. Chama a torre 1895, boa tarde. Táxi está 3235, tem 1.03 horas, Guarulhos. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Táxi Índia. No ponto de espera, chame a torre no 8 decimal 95, QNH 10 no meio, confirma o PLB novamente. PLB 150, então vai táxi via Pátio Índia, com a espera 295 da 3835. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette. Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette. Autorizado final do 97, ajuste na 0, no meio, aguardando autorização de voo. CS, da apresentação final do 97, aguardando Mike, Eco, Juliette. Autorizado, chama a taxa. Autorizado, vai chamar a taxa, 635. Torre, o gol no 620, foi espera pronta. Gol no 620, autorizado, a linha era decolar, puxando a 0, vento 0, 90 graus, 07 lá. A linha decola, gol. Linha 314, está totalmente pronto? Afirmo, totalmente pronto. Gente, acionamento 6314, autorizado acionamento, chame para táxi. Livre, pois acionamento, chama táxi, 6314. Que é Juliette, visto ponto de vista 17, vento 080 graus, 89. 7, autorizado pouso, marca a Juliette. Oi, boa tarde, é Papa Romeu, oficial do Lã. Aguarde cópia. Cheguei para a Sierra Novena, Sierra Novena, final. Gente, Sierra Zulu Eco, dá presente condições de agilizar o cruzamento desde aproximação da 1-0? Ah, temos, dá presente, prosseguindo para a Sierra Novena, Sierra Novena. Sim, Questão direta no MT-90, autorizado, Serras do Leco, reporta no final. Nível 360, saída da EL, Leda Motiva. Após decolagem curva à direita, transponder 5570, frequência do controle Salvador 119.35. Voo 1169, confirme nível de voo e transponder. 360. Correto, gol 1169, chame para pushback acionamento. Aqui é o cliente, são 32, autorizado a entrega da barra, repórter esperando no 7. Cliente, Oceané 6355, autorizado táxi como número 2 para decolagem, é, ponto de espera pista 10, e a Pátio 1, taxiway Índia. No ponto de espera, semi-torre em 118.95, ajuste de altímetro 1016. Segue número 2, Pátio Índia, no ponto de espera 895, 10016, Oceané 6355. 3235, no vídeo decolagem, 0080 graus, com 99. Veio o decolagem de 1930, 3235. Leco, nenhum tráfego informado. Reporta na RMA controlado. Vento no aeródromo de 080 graus, com 99. Leco, everyone. Queimo 6355. Azul 4206, limpo ponto de pistola 0, vento 080 graus, 99. Cliente, livre ponto 4206. Aqui, Gilete, sequência livre, boa tarde. Taxi Índia, no ponto de espera, chame-torre em 118.95, ajuste de altímetro 1016. Ajustado no 016, livre táxi via Índia, ponto de espera dando 0.1295, boa. 3835, decolou 34, controle 120, corrigir 119, decimal 35. Controle 1935, tá 3835. Controle 1969, 01, ou 1169, aguarde para o feedback. Autorizado, pushback, acionamento, chame pronto para táxi. Chama para acionar o 169. Azul 4206, Salsa 36, direito 121, décima 1. Boa tarde, Azul 4206, Librão. Salvador, Chanel 6314, pronto. Chanel 6314, autorizado a linha decolar piso 1-0, vento 080 graus, meia dúzia de nós. A linha decola da pista 1-0, Chanel 6314. Boa tarde, Chanel 6355, pronto. Chanel 6355, boa tarde, mantenha ponto espera. Espera, mestre. Sim, solta, faz o traçado, quente da informação, papá. Quente da papá, Campinas 320. Quente, azul 699, agora de copo. Vai, dará. Tem a saída prevista? Previsto, Tael, Leda Modiva. Obrigado. Gente, 4206, mantém a posição, aguarde para táxi. Claro, né, 6355, ali, mantém pista no zero. Ali mantém, pistão no zero, 6355. Gente, Vitor Vilo Delta, número 2 para a cópia. Azul 6919, pronto cópia? Pronto para cópia. Azul 6919, autorizado para aeroporto de Campinas, via Campo Zulu 10, após conforme rota, nível de voo 320, saída da El Leda Motiva. Após decolagem curva à direita, código transponder 5005, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Campinas 320, saída da El Leda Motiva, Campo Zulu 10, via rota do plano de voo, curva na direita. Transponder 5005, controle 119, decimal 35, azul 6919. Correto, azul 6919, chame pronto para pushback no meio. Vamos lá. Salvador, gol 969, pronto, Max. 184 a bordo, 4 horas e 10, acertando no galhão. Gente, gol 1169, autorizado o táxi para ponto de espera pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 1016. Índia 119.95, 06 graus, 09 nós. Tango Vitor Kilo Delta, pronto para cópia. Tango Vitor Kilo Delta, autorizado para Sierra November Victor Bravo. Nível de voo 060, saída Arbor, após Arbor, direto. Código transponder 0127, frequência do controle Salvador 119.35. Gente, Vitor Kilo Delta, para acionamento, chame torre em 118.95. O Vitor Kilo Delta, boa tarde, acionamento aqui, sério, chama pronto, tá? Pronto, 9 minutos. Pelo 9, mais 2 minutinhos para agora. Vitor Kilo Delta, autorizado táxi, marca para ingresso na pista no 7. Bruno 169, livre de decolagem, pista no 0, vento 090 graus, com 99. Vitor Kilo Delta, autorizado, ingresso, pista no 7, reporte cabeceira, linha N, pronto. Gol no 169, decolou 45, controle em 119, decimal 35. 119, decimal 35, boa. Lima, Kilo Delta, livre de decolagem, pista no 7, vento 090 graus, 109. Delta Colosso 48, controle agora em 119.35. Delta 620, boa tarde. Livre pouso de pista no 0, vento 100 graus, com 89. Livre pouso, com 100 graus, com 89. 100, 08, livre pouso. Romeo Delta, prossiga. Alfa 35 Romeo Delta, solicita acionamento para a notificação para o voo local. Teve a hora da notificação? Tirar mais de cópia. Vamos. Chalé 6210, autorizado táxi via Alfa, chame antes da Júlia. Via Alfa, chame antes da Júlia. Alfa Juliet para portão 04, parte 1. Juliet 04, parte 1, Salvador, autoriza o acionamento do Yankee Romeo Delta. Por conta e risco. Conta e risco, graças. Confirme esse setor de sobrevoo. Até o final da base. Entende. Papagaio Yankee Romeo Delta, pronto cópia? Pronto cópia. Papagaio Yankee Romeo Delta, autorizado voo local, Salvador, Salvador, litoral sul, após decolagem da pista 17, curva à direita. Código transponder 0131. Frequência do controle Salvador 119, decimal 35. É, 0131 alocado no transporte, decola pela 17 com curva direita litoral, após decolado por controle 11935. Correto, Yankee Romeo Delta, só confirmando, mantendo 500 pés. Mantendo 500 pés, já. Confirme PLB? 03, já. Seguinte, Yankee Romeo Delta, para acionamento e decolagem, chame torre em 118.95. Chama agora a torre 118.95. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Papa Tango Yankee Romeo Delta. Papa Tango Yankee Romeo Delta, boa tarde. Prossiga. Papa 5 da EBTA, já pronto para o táxi. Presidente, o Yankee com meu tango decola a partir da cabeceira ou da papá? Autorizado da papá, já decola pela área gramada, já comprou a direto. Vocês estão autorizados em Camilton, táxi da Papá, após decolagem, vento 090 graus, com 079. E aqui é o meu Delta. Siena da Papá, grato. Delta, na interrupção da Papá, se autorizar, decola pela área gramada. Quis decolar de Yankee, o meu Delta, com ajuste 10 no metro, confirmando, vento 080 com 7. Livre decolagem, com a mão fora do sol. Papá Tango Yankee, o meu Delta, já fora do sol, já. A Delta decolou aos 2000, frota baixa, corrigindo o farol de Itapuã, chama o controle em 1-9-35, com voo. A farol de Itapuã chama o controle em 1-9-35, até a regressão, obrigado.